segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, o animal, o animal, o animal, o animal. Produtora Matrix de Vigia. Ninguém segura o crocodilo, sua dentada é fatal. Tem uísque Red Bull pra tomar no animal. Novinha fica maluca quando vê o bonde passar. Jogar nota de 100 só pra ver as mina pirar. O uísque, o Red Bull, tequila, arria os balde. No bolso tá um malote, novinha fica à vontade. Que hoje nós tá bancando, abre a porta da nave. Abre a porta da nave. É isso, concorrência, a dentada é fatal. Quero ver tu segurar a bocada do animal. Tem o DJ gordo, tem o Dinho Pressão. Marrom beat, empatece, levantando a multidão. Vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal. O considerado Aglisson Produções. Vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, o animal, o animal, o animal. Fala aí rapaziada, aqui é o MC J. Aqui é o MC Menor. Tamo junto, é nóis. Ninguém segura o crocodilo, sua dentada é fatal. Tem uísque Red Bull pra tomar no animal. Novinha fica maluca quando vê o bonde passar. Jogar nota de 100 só pra ver as mina pirar. O uísque, o Red Bull, tequila, arria os balde. No bolso tá um malote, novinha fica à vontade. Que hoje nós tá bancando, abre a porta da nave. Abre a porta da nave. É isso, concorrência, a dentada é fatal. Quero ver tu segurar a bocada do animal. Tem o DJ gordo, tem o Dinho Pressão. Marrom beat, empatece, levantando a multidão. Vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal. Vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada do animal, vem segura a dentada.